Sem vergonha. Arriscar, por mais que erre, é você tentar, é tentar mudar, porque pior não vai ficar. É, a mudança é dura, né, profeta, sabendo aí o que a gente sabe de como a vida humana é administrada nesse planeta, como as organizações industriais e econômicas nos colocam de joelhos. Nos colocam de joelhos. Ajoelhados no mínimo. Tá certinho, agora em vários lugares do mundo tá tendo revoltas aí que pode mudar essa situação. Pois é. Pois tá pegando fogo aí, ó. Lá no Oriente Médio, a população indo pras ruas, tirando aqueles. Todo aquele eixo de poder ali, que tá submetido também às ordens dos Estados Unidos, cara, aquele ditadorzão lá das antigas, Tunísia, cara. Tunísia está bombando a juventude com fervor no sangue, nos olhos, cara. Combatendo, profeta. Será que isso daqui vai chegar ao Brasil, cara? Será que isso aí vai se expandir para o mundo todo? Esses países como Tunísia, países não muito conhecidos, você está dizendo que até lá está começando a ter revolta? Eu não duvido que já chegou. É o seguinte, professor, talvez a Tunísia não é muito conhecida aqui para nós do Brasil e tal. A gente precisa lembrar que ali, ó, aquela regiãozinha que a gente chama de Oriente Médio, foi lá que surgiu a civilização, hein? As primeiras cidades foram erguidas na Mesopotâmia, entre o rio Tigres e o Eufrates, onde hoje se localiza o Iraque. A gente tem muitas vezes essa visão ocidental que enxerga os países distantes como países atrasados e tal. E na verdade a gente vê que não, são civilizações muito mais antigas que nós brasileiros, que temos 500 anos. Eles são bem discretos, vamos dizer. São muito discretos nas suas atitudes, e aí é imperceptível. Influências aqui, tenho que sair no momento, eu que já é isso, volto. Profeta. Então vai lá, profeta. Enquanto isso, vamos trocar aqui o lado do disco do John Lennon, que a gente estava com Stand By Me. A gente vai pro lado B agora, do Imagine. E vamos lá, John Lennon. Didn't want to hurt you. Todo mundo, cara. Na Grécia ali também o bicho tá pegando. Lutando contra o imperialismo dos bancos. Os bancos alemães. É isso aí, os bancos montaram na gente, cara. É isso aí, desde. Nós já falamos, né? Quando teve a Eurocopa, né? Alemanha e Grécia que jogou e Alemanha e Grécia, é isso mesmo. Os bancos. E hoje o bicho tá pegando, não é televisionado, sabe, profeta? Não chega na televisão, porque essa televisão nossa também ela faz parte do. De movimento. Parte do anti-movimento, cara. Do anti-movimento. É, faz parte aí dessas forças de. Magnéticas, vamos dizer, né? Pode é um ímã, né? Pode é um ser, que pode liga, ser. Né? É um grande ímã, é. Cara. Talvez se a gente pensar no sentido como todo mundo corre pro dinheiro, né? Pois é. Todo mundo. Então é quem. É, essas forças econômicas estão aí, tipo, a televisão também é um grande centro de concêntrico, né? As coisas tipo giram em torno ali dessas forças econômicas, cara. Imagina o orangotango branco, cara. É, orangotango branco. Orangotango branco, ele é completamente comprado aí. Que tipo de mídia é essa que nós temos, cara? Mas o bicho tá pegando. O bicho tá pegando. A revolução tá acontecendo, cara. A revolução tá acontecendo dia após dia, explodindo em vários lugares do mundo. Aliens, go home. Go home, aliens. I can hardly express my mixed emotions and my thoughtlessness. After all, try to express my inner feeling and thankfulness for showing me the meaning of success. We'll be right back. dopados e embriagados na nossa própria situação. Não colocamos a dimensão e a proporção histórica e retórica que repercute em abusão. Regredimos em demasia sem perceber um milímetro de movimento pericolítico. E a sinopse merdiática assombra as nuvens do mais alto escalão. Aos ares, em um vento ininterrupto, cerca essa defasão monstruosa e simultânea, concatenando-se assim todas as formas triunfais de desgraça e terror, brotando pavor e destruição, colhendo frutos estragados, uma horta deflagrada sem fim. Não tem absolutamente ninguém para regar um pouco dessa água e fazer crescer um pouquinho que seja de pureza, uma sementinha sublime mergulhada e colocada num adubo devastado. Tem que encontrar seu seguro ou seu porto seguro para alcançar suas metas e objetivos. É isso aí. Before you go to sleep, say a little prayer. Every day, in every way, it's getting better and better. Professor, fala profeta. Igual de uma cachaçinha, opa, fim de semana, opa, uma boazinha, aquela cervejinha, ou cervejinha sagrada depois de jogar uma bolinha, né? Ou junto com o churrasco, ou assistindo futebol, cervejinha, futebol, né? Sagrado, né? Sagrado. Eu diria que é uma bênção de Deus. É, cara. Uma bênção de Deus, mas para os obesos não, viu? É louco, profeta, mas realmente. Mas que os obesos têm a ver com isso, cara? Pois é, os obesos, eles estão dessa maneira devido a uma porcentagem grande de álcool. Ô louco, meu. Pois não, é. Mas aí você tá ferrando com os caras. Que é isso, velho. Deixa, deixa os obesos aí. Eu acho o seguinte, profeta. Acho o seguinte. Toda essa política aí da medicina hoje, de você ter que emagrecer, ficar bonitão e sarado e também parar de fumar pra não ter problemas de saúde, cara. Calma aí, tá ligado? Já tô pegando pesado demais. Porque eu acho que cada um mesmo é autônomo pra fazer suas escolhas, cara. Claro, é legal conscientizar, por exemplo. por exemplo. Sim. O que que o cigarro, como que o cigarro atuou na nossa, no nosso imaginário aí, imaginário da sociedade através da publicidade. Lembra daquele tum turum tum tum turum turum tum tum tum turum tum tum turum tum tum tum tum tum tum. Pô, os caras, meu, eles a gente vê aquele cowboyzão lá, né? Eu estou dizendo isso porque estudos estão comprovando que substância muito tóxica é posta na bebida alcoólica. E essas substâncias tóxicas na bebida alcoólica. É. Estamos envenenando, velho. Pois é. Até na cervejinha está contaminada. Pois é, exatamente. Estamos. Nem o lazer. Nem aí, o lazer tem a. Não, o lazer já tá há muito tempo administrado por essas. Pela força suprema. Pois é. Força dessa sociedade industrial. Já tá há muito tempo, cara. É, nosso tempo livre, né? Que tempo livre é esse que a gente, meu? A gente trabalha a semana inteira. Quando chega o fim de semana, a coisa é tanta que você tem que ir pra balada. Não para. Pois é. É tão difícil o seu tempo livre que o tempo livre acaba virando um outro processo de consumo. É só aí a pressão da sociedade. A pressão que exerce toda a sociedade. A pessoa querer ser o babadão, achar seu fodão. Ah, não, trabalhei, não, que vou pra casa. Vou na balada, enche a cara. Não, nada contra, lógico. Mas eu acho que todo ser vivo, todo ser humano não é robô, né? Tem que ter uma pausa, né? Stop, eu diria, viu? É um pit stop. É um pit stop. Não é pausa, não. É um pit stop. Essa é um pit stop. Uma paradinha pequena que seja. É só o mínimo pra gente conseguir continuar. Respirar um pouco. Isso não, isso não tá certo, não. Assim, bom, sei lá. Quem somos nós para dizer, né? Com certeza. Os meros. Meros esmeros. Venha, está o sabor. Venha para o mundo de mão. Será que fica muito, muito sem graça também, cara? Será que nós desejamos um pouquinho de guerra, cara? É complicado, né? Complicado dizer. Já pensou todo mundo de mão dada, cara, se abraçando? É. Eu acho que é algo impossível, né? É, eu acho que a gente tem. Por isso que eu gosto do futebol, cara. Acho que é um bom jeito de batalhar, cara. Hein? Com certeza. Existem maneiras mais prazerosas. É, menos destrutivas da gente batalhar, cara. Em vez de ficar soltando um helicóptero Apache, atirando balas blindadas em civis, cara. Isso, você vai e alegra, né? Alegra as pessoas, né? É, não que eu queira. É, eu acho que é isso quando a gente fala da guerra, né, cara? Eu não quero, eu acho que... Não, lógico que o futebol também tem muita coisa errada. Eu acho que o que você tá querendo dizer é dentro de campo, lá, jogadores dando um drible, finta, se doando em campo, comemorando um gol, entendeu? É, daí tem uns caras já que aqui do lado de fora do campo já se degladiam, né? É, exatamente. Um pedaço de cano, machados, pistolas. E pergunta. Se encontram para jogar sua agressividade no outro. Pergunta pra esse cidadão quanto foi o jogo. Não, e sabe que é, né? Eu acho que a guerra até era um pouco mais bonita antes, assim. Talvez seja um pouco romântico, cara. Mas quando você cortava o peito do inimigo com sua lâmina, cara, vendo seu corpo destroçar, cara, acho que você vivenciava aquilo lá mesmo. Ou ainda com seu arco e flecha, sua machadinha indígena, cara, você se valorizava como guerreiro. A sua vida ganhava valor através da morte que te esperava em campo de batalha, cara. Agora hoje não tem graça não, meu. Soltar, apertar um botão e explodir o mundo, centenas de milhares de pessoas, cara. Exato. Isso daí é guerra, pô. O cara nem, eu acho que o cara faz uma coisa dessa e nem se sente saciado ainda da sua vontade de guerrear. Com certeza. Não é mesmo, professor. Não que a gente tá aqui pra falar o que, os caminhos que o mundo deve seguir, até porque a gente sabe que no final a gente não tem fim. A gente vai acabar mesmo, né? É, eu penso o seguinte, né? Eles fazem isso também porque quando é proibido, né? É proibido você invadir o campo, né? Então, e aí tem aqueles alambrados, aquela coisa. Você sente um animal dentro de uma jaula, né? Um animal dentro de uma jaula. E aí esse animal quer, de qualquer maneira, tentar chamar a atenção. E aí acaba querendo chamar a atenção demais. Gozado que na Inglaterra o pessoal diz que é rude e tal, mas os campos de futebol não tem alambrado. Os jogos, pode, se o cara quiser invadir, invade, mas que vai pagar caro, vai. Aí tá. A comissão tá lá. Sem qualquer amigo do lado, confiscado. Sozinho em silêncio calado. Palmo, um passinho que você der no campo, naquele campo, aquele gramado ali verde, bye bye, não volta mais. Você acha que o Brasil vai chegar um momento assim, professor? Escrevem no muro das dedos sonho remoto, estouro, explosão, maremoto, a chama da guerra acesa, a fome sentada na mesa, o copo com álcool no bar, o anjo surgindo no mar, os selos de fogo, o eclipse, os símbolos do apocalipse, os séculos de Nostradamus, a fuga geral dos ciganos, está em qualquer profecia que o mundo se acaba um dia. Um gosto azedo na boca, moça que sonha, a louca, o homem que quer, mas esquece. O mundo do dá ou do desce. Está em qualquer profecia que o mundo se acaba um dia. Sem fogo, sem sangue, sem ais. O mundo dos nossos ancestrais acaba sem guerra, mortais. Sem glória de Marte ferido. Sem o estrondo, mas com o gemido. Apocalipse, a fuga geral dos ciganos, os séculos de Nostradamus, está em qualquer profecia que o mundo se acaba um dia. Venha para onde está. Está em qualquer profecia que o mundo se acaba. O Ministério da Saúde adverte: fumar pode causar câncer do pulmão, bronquite crônica e enfisema pulmonar. Se acaba um dia. Mas é o seguinte, professor, a gente durante muito tempo... É o clube do sábio chinês! A gente durante muito tempo aí foi cativado pela ideia de que a Europa era um lugar, era um paraíso na Terra, cara. Meu, ou hoje, tipo, essas coisas começam a se inverter. Ah, beleza, cara, é uma civilização aí de milhares de anos, né? A gente tem 500 aí, nossas instituições, tal, nossa justiça, nossa, toda a nossa criação simbólica, né? Bom, viemos de lá, viemos da África, viemos um pouco daqui, dessa terra mesmo devastada, né? Corre no nosso sangue, o sangue indígena dessa terra, cara. Mas não vou dizer que é melhor ou pior, não, cara. Tipo, que os caras não entram em campo lá, porque o Alambrado... Não, vai, seria legal, né? Seria legal a gente assistir jogo sem precisar de uma grade na frente. Só que você precisa ter um controle interno que a gente ainda não... Você vê, os caras estão muito mais controlados. A gente ainda é mais matéria bruta, esse povo brasileiro, cara. Fala-se muito também por causa do sangue, né? O sangue é quente, né? O europeu é um pouco mais frio, né? É, aqui é isso aí. Aqui a gente tem o samba orixás, a música portuguesa, cara. Os portugueses são muito quentes, cara. Sim, até os índios mesmo, né? Os índios, quando eles se retraem, né? Aliás, tipo, toda essa miscigenação que a gente tem aqui no Brasil, cara, em grande parte se deve aos portugueses, porque sabe que os portugueses eles não dispensavam ninguém, não. Os portugueses, eles têm fome de tudo, cara. É, comia o que passasse pela frente. Os portuga, é isso aí, meu. Os índios também, né? Ixi, porque quando os índios se retraem, sabe o que eles fazem? Eles atacam. Ah, imagino que... É. Imagina. Pra se defender, eles atacam. É, imagino que ninguém... É. Quando você se retrai demais, é melhor perder sua vida do que sua liberdade. Quando você é um povo guerreiro, cara, você não aceita, não. Exato. Não é verdade? É, você vai ser chamado de covarde, né? Você, tipo... Tem um conto brasileiro que o índio vai... Eu não me recordo de quem que é, depois a gente pode pesquisar e até fazer uma leitura. É um dos grandes romancistas aí da nossa da geração aí, que ergueu a cultura brasileira de raiz, da indígena, que a gente está aqui na universidade. Se algum literato passar aí por baixo, quiser falar na rádio qual que é esse livro, que o índio vai para uma outra tribo para ser devorado pela outra tribo, cara. Uma cultura. E ele volta, né? Ele volta, ele chora, ele se arrepende e volta para a sua tribo original. E o xamã lá não recebe como filho, não, porque ele tinha que arcar com a sua responsabilidade e ser devorado pelos índios, cara. Então é covarde, não chega. Não. Eu acho que o mais legal é se o Puito tivesse aqui, né? Puito, grande Puito, a história do Anos. Pois é, e ele não veio, né? Acho que ele. Retraindo, se retraiu, né? Senão ele devorava nós, né? Eu acho que não, mas. É, Puito. TV. Acho que ele não quis aparecer. É isso aí. O negócio é chupar o caroço da fruta do cacau. O negócio é subir no coqueiro e do alto ver o mar. O negócio é fazer plantação pra depois poder colher. O negócio é criar uma vaca de leite pra beber. O negócio é saber que o mar não tá pra peixe sair pra pescar. O negócio é dormir sem medo todo dia que já vai chegar. E pra passar a noite na cocheira tem que ter o mesmo cheiro do cavalo pra não incomodar. Mas o negócio é tomar uma cana pro frio não pegar. O negócio é fazer um telhado pras águas não molhar. O negócio é fubá no arroz e farinha no jantar, nega. O negócio é tocar na sanfona pra nega rebolar. O negócio é saber que o mar não tá pra peixe sair pra pescar. É, o negócio é dormir sem medo do outro dia que já vai chegar. Que pra passar a noite na cocheira tem que ter o mesmo giro do cavalo pra não incomodar. Mas o negócio é... O negócio é chupar o caroço da fruta do cacau. O negócio é subir no coqueiro do alto reuma. O negócio é fazer plantação pra depois tu decolher. O negócio é criar uma vaca e ter leite pra beber. O negócio é saber que o maluco tá pra peixe sair pra pescar. Ah, o negócio é dormir sem medo todo dia que já vai chegar. Que pra passar a noite na cocheira tem que ter o mesmo cheiro do cavalo pra não incomodar. Mas o negócio é tomar uma cana pro frio não pegar. O negócio é fazer um telhado pras águas não molhar. O negócio é fubar o almoço e farinha no jantar. O negócio é, o negócio é. Fred, sabe o que eu tava pensando aqui? Os meus botões? Porque, embora a gente tá aqui, no mínimo acreditando aqui que estamos desvendando as forças alienígenas, eles nunca vieram dar as caras aqui, né? A gente sentiu uma... Eu acho que a gente tava mais paranoico antes, assim, acreditando que eles iam nos pressionar mais, mas eu fiquei pensando assim... Algumas opções: ou a gente está do lado deles e não sabe, ou a gente é tão inexpressivo que eles não se preocupam. Eu acho que, tipo, eu acho que nós não incomodamos eles, não, né? Vamos começar a incomodar, profeta? Vamos. Eu acho que é o objetivo, né? Então fica meu... O objetivo é esse, né? Então, não tá aqui a passagem... Então, né? tá nosso pedido aí. Essa passagem é pra tremer a base, né? Tá nosso pedido aí. Tremer a base. Meu. Agora, essa música aí também, pensando aqui com os meus botões... Aliás, estranho esse termo, né? Pensando com os botões... Quem que inventou isso? Você já parou pra pensar? Não, os não, botões. Nunca. Botões? Com os botões. Não, é, porque você olha assim, né? Tipo, na verdade eu tô até meio sem botão aqui, eu só tenho um botão aqui na calça, cara. Eu tô pensando aqui com o meu umbigo, velho. Pois é. Cada um pensa com o que for, né? Com o que mais se sente à vontade, é, né? É, tem até aquele ditado, né? Quem não tem botão pensa com cadarço, né? É. Exato. Algo parecido. Mas isso aí, então, profeta. Essa música aí, o negócio é. Então, como eu falei, né, pensando nos meus botões, pra eles não é o negócio, né? É os negócios, né? É. Os negócios. Eles não pensam no negócio, não. É nos negócios. É os negócios. Negócio, é isso aí. É plural. Cara. E. Eu acho que nós devia simplificar um pouco. E nada individual. Simplificar, cara. Um pouco, né? Um pouco mais singular, né? Achar a sua singularidade nesse mundo, profeta, é importante para cada um dos homens. Com certeza. Saber qual é a sua função e seu papel nessa vida. Tal qual lua cheia, me ama e me odeia, meu ninho de amor. Luar é meu nome aos avessos, não tem fim nem começo, homegera do amor. Você é a vida caipora, depois que me devora,